Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, bem profundo, né? O perdão. Um tema e tanto. Pois é, e a gente está se baseando num texto chamado O Perdão, Força, Amor e Liberdade Cristão. E ele já começa, sabe, quebrando aquela ideia comum, aquela de que perdoar é fraqueza. Exatamente. O texto argumenta justamente o contrário, que perdoar exige, na verdade, uma força enorme. É um ponto de partida interessante. Então, a nossa ideia aqui é explorar o que essa fonte diz sobre o que é o perdão na perspectiva cristã, que não é fraqueza, mas é um ato de coragem, de fé. De amor também, né? Sim, e uma forma de não deixar o passado ditar o futuro. O texto até cita Efésios para dar o tom. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos, como também Deus vos perdoou em Cristo. É, essa base é fundamental no argumento. Como que essa ideia se desenrola? Porque perdoar não é simples, né? Não mesmo. E o texto, ele faz questão de frisar um ponto crucial. Perdoar não é esquecer. Não é fingir que a dor não existiu. Ah, isso é importante. Então, qual é a abordagem? A abordagem é tipo assim, você reconhece a mágoa, claro, mas você escolhe conscientemente não ser dominado por ela. É uma entrega, sabe? Uma entrega. É. O texto lembra aquela passagem de Romanos. Não devolva a ninguém mal por mal. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A ideia é que a justiça final, a vingança, pertence a Deus, não à pessoa magoada. Ao abrir mão disso, a pessoa se liberta. Entendi. Então não é esquecer, é escolher não ficar preso naquilo. E o texto dá algum exemplo marcante disso? Alguma figura? Dá sim. Traz o exemplo que, dentro dessa visão, é o máximo. Jesus na cruz. Ah, claro. As palavras dele, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O texto apresenta isso não como passividade, mas como a maior demonstração de força. Uma força que vem da graça divina, capaz de transformar. Exatamente. Uma força transformadora. É o perdão em ação, redefinindo o que a gente pensa que é força. Nossa, isso é muito forte mesmo. E o texto, ele fala dos benefícios para quem perdoa. Porque muitas vezes a gente pensa só em quem ofendeu, né? Sim, sim. E isso é fascinante no material. Ele conecta diretamente o ato de perdoar com a libertação de quem perdoa. Libertação como? Fala de se livrar daquele peso do ressentimento, sabe? Aquilo que consome a gente por dentro, amarga a vida. É verdade, consome mesmo. Pois é. É apresentado como uma escolha pela cura, em vez de ficar cultivando a ferida. E mais, como um ato de amor, mesmo quando é difícil amar. Um amor radical, então? Isso. E tudo isso, segundo a fonte, reflete a imagem de Cristo. Lembra do chamado para perdoar? 70 vezes 7? Lembro, Mateus, né? Isso. O texto interpreta não como um número tipo 490 vezes e acabou. Mas como um estilo de vida. Um estilo de vida de perdão constante. Exato. Alimentado pelo amor que, como diz lá em Pedro, cobre multidão de pecados. O perdão e o amor andam juntos. Então, se a gente fosse resumir a ideia principal que essa fonte traz, seria tipo, perdoar não é necessariamente inocentar o outro. Não mesmo. Mas é, acima de tudo, libertar a si mesma dessa prisão do ódio, do ressentimento, confiando a justiça maior a Deus. Perfeito. É exatamente essa a lógica apresentada. Você entrega o desejo de vingança pessoal e recebe, em troca, a sua própria liberdade emocional ou espiritual. Faz todo sentido. Mas deve ser muito difícil, né? Com certeza. E o texto reconhece isso. Não apresenta como algo fácil que se faz só com o esforço humano. E como ele aborda essa dificuldade? O que fazer quando parece impossível? Aí que entra a ênfase na dependência de Deus. O texto fala em buscar ajuda no Espírito Santo. Buscar uma força maior. Isso. Uma força divina para fortalecer, para renovar, para capacitar aquele amor que é necessário para liberar a mágoa. Cita até um salmo. Qual? O Senhor está perto de todos os que o invocam. Ouve o seu clamor e o salva. A ideia é que o perdão verdadeiro nessa visão é uma parceria entre a vontade da pessoa e o poder divino. Entendi. É uma combinação de esforço e graça? Exatamente. Tem até uma oração no fim do trecho que reflete bem essa busca por ajuda do alto. Bacana. Então, fechando essa nossa análise da fonte, o que fica é essa imagem do perdão como uma escolha ativa, poderosa, libertadora. Sim, bem diferente da ideia de fraqueza. Totalmente. Uma força enraizada na fé cristã, no exemplo de Cristo. É uma redefinição da força. Amar incondicionalmente, vencer o mal com o bem. Pois é, isso tudo levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Algo que vai um pouco além do texto, mas se inspira nele. O quê, por exemplo? Se o texto mostra o perdão como esse reflexo da graça e um caminho para a liberdade, como a gente falou, qual poderia ser o primeiro passo, sabe? Mesmo que pequenininho. Para alguém que está carregando aquele peso do rancor. Isso. Para alguém que sente esse peso e o perdão total parece muito distante agora. Qual seria um primeiríssimo passo possível? Uma boa pergunta para deixar no ar, né? Algo para cada um refletir.